tá chegando, aproximando. Maranata, Jesus tá voltando. Vai subir, quem não foi ateu, que se deixou cumprir a palavra de Deus, que pregou nas quatro estações, quem levou o amor de Cristo para as nações, os que se renderam ao chamado. Me lembro de um mano chamado Marcos missionário, que pra falar de Jesus não ficou calado, que foi pregar sobre o Pai da Luz, a vida eterna e o amor naquela cruz. Pastor na atividade e vou continuar a pregar e evangelizar, e o arrebatamento Jeová vai levar. Vida eterna, salvação, cura e libertação, pra povoar os céus com muitos irmãos, todos sobrecarregados de poder e muitos são. E os que se arrependeram de coração, o evangelho é simples, mas as lutas são diárias. Pra mim e pra você, pra receber a coroa da vida tem que prevalecer, porque é porta estreita, irmão. Inferno é salvação, nascer em Cristo e morrer pro mundão. Jesus disse a Nicodemos que pra subir pro céu tem que nascer de novo e deixar o veneno da lascívia, da prostituição, da luxúria e da mentira e da perdição, feitiçarias, idolatrias, porfias, ciúmes, iras e orgias, invejas, bebedice, glutonarias, discórdia, dissensões e as muitas facções. As obras da carne não vão subir pro céu, nem aquele mano que só vivia no motel aí, ele tá votando, João. Se liga então, se arrepende, queira Cristo, queira salvação. Fique atento, fique ligado como um ladrão que ao lado de Jesus naquela cruz reconheceu seu pecado. Foi perdoado em 2 segundos de vida, foi restaurado diferente do outro ladrão, cheio de empecilho, cheio de empecilho. Negou seu salvador, negou seu salvador, e não foi pro paraíso, e não foi pro paraíso. Maranata, ele vem me buscar. Maranata, ele vem, vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos conduzir pelo caminho da luz. Maranata, ele vem me buscar. Maranata, ele vem, vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos conduzir pelo caminho da luz. Vem, meu Deus, vem me buscar. Nesse mundo tenebroso eu não quero mais ficar, ficar para se perder, perder minha santidade em minutos de prazer. Fora. Tô cansado de viver aqui, de aqui viver. Traz alívio, Senhor, pra eu poder sobreviver e aqui suportar até o Senhor voltar. Eu clamo ao Senhor para que venha reinar e em nosso meio o Senhor venha habitar. Às vezes choro por dentro, me assento, reflito no pensamento, no momento em que o Senhor voltar. Quando vê um pai subindo e um filho ficar, ficou porque não aceitou Jesus, que veio de abraçar, jogou pedra na cruz. Meu Deus, penso e repenso na história cabulosa do arrebatamento. Pessoa sumindo em um piscar de olhos, de arrependimento, o incrédulo chorando de dor amargamente. Fazer o que, né? Eu levei a semente, ele não regou, não foi culpa da gente. E Jesus vai voltar, só depende de você, se vai subir com nós ou se vai descer. De uma coisa eu estou certo, o inferno não foi feito pra você. Vigiai, não deixe faltar o azeite, não caia nessa, como deixou faltar o azeite a 5 virgens nessas. E o noivo voltou e não as encontrou. Vigiai, irmão, ele vem sem demora. Vigiai, irmão, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis o dia nem a hora. Maranata, ele vem me buscar. Maranata, ele vem, vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos conduzir pelo caminho da luz. Maranata, ele vem me buscar. Maranata, ele vem, vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos conduzir pelo caminho da luz. Não é fácil. fantasia, não é utopia. Vai ser desse jeito, irmão, naquele dia. Um subirá e o outro ficará. Um vai sorrir e o outro vai chorar. Um pulando de alegria e outro a lamentar. Logo imagino o grande céu se abrindo e o Senhor voltando. Pessoas não sabendo se choram ou se riem, se entram na alegria ou no pranto. Umas correndo e outras pelos cantos. Umas tremendo e outras suando. Muitas pessoas querendo se arrepender, querendo voltar no tempo, retroceder. Mas o tempo acabou, a chance terminou. E em uma visão eu vi o Senhor subindo pro céu com aquela multidão de gente. Quem não tinha duas caras, só os verdadeiros crentes. E aquele mano deitado com o braço levantado, gemendo, gritando, de dor desesperado. De dor desesperado. Senhor, olha pra cá, olha pra mim. O Senhor me esqueceu, ó filho de Davi. E naquele momento, o cordeiro olhou pra trás e com voz de trovão respondeu: não, filho, você que me esqueceu. Então abalou-se e tremeu, lembrou do ensinamento do pastor, mas não se arrependeu. E naquele momento, a terra se abriu e ele desceu, padeceu, junto com o anticristo e o ateu. Maranata, ele vem me buscar. Maranata, ele vem, vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos conduzir pelo caminho da luz. Maranata, ele vem me buscar. Maranata, ele vem, vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos conduzir pelo caminho da luz. Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei. Senhor, em seu nome profetizei, preguei e estremeci esse templo, enriqueci, não lembras de mim. Ergando e andas na gacha, eu não vos conheço.